Fecheiro 16, página 144. Tinha de admitir que me sentia orgulhosa da minha resistência. O aparecimento do caminho de terra suou-me a uma recompensa. Este seguia a serpentear para norte, na direção que já tinha tomado, mas Melanie ficou inquieta. Não gosto do ar dele, insistia. O caminho era apenas uma faixa amarelada entre o mato rasteiro e só se distinguia pelo traçado mais liso e pela falta de vegetação. Os trilhos antigos dos pneus tinham dado origem a uma depressão dupla ao centro da passagem estreita. Se for no sentido errado, saímos. Eu avançava pelo meio dos trilhos. Era mais fácil que andar aos ziguezagues entre os chaparrais e a evitar os solas. Melanie não me respondeu, mas a inquietação dela levou-me a ficar levemente paranoica. Continuei a procurar a formação seguinte, um M perfeito, dois picos vulcânicos simétricos, mas observando em simultâneo e com mais atenção o deserto em redor. Esta atenção suplementar levou-me a reparar numa mancha cinzenta ao longe. Muito antes de conseguir descortinar o que seria, perguntei-me se os olhos estariam a pregar partidas e pestanejei, tentando ver através da poeira que a envolvia. A cor parecia imprópria de uma rocha e a forma demasiado sólida para uma árvore. Semicerrei os olhos e perscrutei o interior da claridade, fazendo as minhas conjeturas. Em seguida, ao voltar a piscar os olhos, a mancha evoluiu inesperadamente para a forma de uma construção e mais próxima do que me tinha parecido. Tratava-se de uma espécie de edifício ou casa pequena, à qual a ação do tempo conferira um tom cinzento desmaiado. A pontada de pânico de Melanie fizera-me desviar do caminho estreito para um esconderijo pouco seguro em pleno mato estéril. Calma, disse-lhe. Tenho certeza de que está abandonada. Como é que sabes? Ela refriava-se com tanta força que tinha de me concentrar nos pés antes de conseguir movê-los para diante. Quem é que ia viver ali? Nós, as almas, vivemos para a comunidade. Senti o tom amargo no meu comentário e percebi que isso se devia ao sítio onde me encontrava, no meio do nada, em termos físicos e metafóricos. Porque deixara de pertencer à comunidade das almas. Porque me sentia como se não quisesse pertencer-lhe. Será que alguma vez tinha realmente feito parte da comunidade que me era destinada? Ou estaria a explicação na minha longa sucessão de vidas de duração efêmera? Será que tinha sido sempre uma aberração? Ou isto era algo que Melanie me induzia a ser? Fora este planeta que me modificara, ou ele tinha feito com que me revelasse como era na realidade? Melanie não estava com paciência para a minha crise pessoal. Apenas queria que me distanciasse do edifício, tanto quanto possível. Os pensamentos dela puxavam e contorciam os meus, retirando-me da minha introspeção. Acalma-te, ordenei-lhe. Tentando focar-me nos meus pensamentos para os destrinçar dos dela. Se realmente vive ali algum ser, tem de ser humano. Acredita no que te digo. Entre as almas não existe nada que se pareça com um ermita. Talvez o teu tio Jeb. Ela repudiou bruscamente o pensamento. Ninguém poderia sobreviver assim, em campo aberto. A tua espécie deve ter feito buscas detalhadas. A todas as habitações. Quem quer que tenha vivido aqui, fugiu ou passou a ser como tu. O tio de Jeb arranjaria um esconderijo melhor. Se quem quer que vivesse aqui se tornasse num de nós, garanti-lhe, então teria abandonado este lugar. Apenas um humano viveria desta maneira. A minha voz reduziu-se gradualmente, quando de súbito me assustei. O que é? Ela reagiu com violência ao meu medo repentino, paralisando-nos no sítio onde estávamos e examinando os meus pensamentos em busca da razão da perturbação. Mas eu não tinha visto nada de novo. Melanie, e se estão aqui humanos? Não o tio Jeb, ou Jared, ou Jamie? E se alguém nos apanha? Ela absorveu a ideia devagar, examinando-a com cautela. Tens razão. Matavam-nos imediatamente. Claro que sim. Tentei engolir em seco e lavar o sabor a pânico da boca seca. Não deve haver ali mais ninguém. Como poderia isso acontecer? Ponderou ela. A tua espécie é demasiado cautelosa. Só quem andasse escondido é que iria arriscar-se. Portanto, vamos dar uma vista de olhos. Tu tens a certeza de que não está lá ninguém dos teus? E eu tenho a certeza de que não existe ninguém dos meus. Talvez encontremos alguma coisa útil. Algo que possamos usar como arma. Estremeci com os seus pensamentos de facas aguçadas e ferramentas de metal compridas que podiam transformar-se em mocas. Nada de armas. Ufa! Como é que estas criaturas invertebradas nos derrotaram? Atuações furtivas e um número superior? Qualquer um de vós, mesmo na tua idade, é uma centena de vezes mais perigoso que um de nós. Mas vocês são uma formiga num formigueiro. Nós somos milhões e todas trabalhamos unidas em perfeita harmonia para o nosso objetivo. Ao referir aquela união, tive de novo uma sensação esmagadora de pânico e perturbação. Quem era eu? Mantivemo-nos junto ao chaparral à medida que nos aproximávamos da pequena construção. Parecia uma casa, apenas uma pequena cabana junto ao caminho, sem qualquer vestígio que apontasse noutro sentido. O motivo da sua localização era um mistério. O sítio não tinha mais nada a oferecer, a não ser o vazio e o calor. Não havia sinais de uso recente. À entrada, a ombreira estava solta e sem porta, e apenas uns escassos fragmentos de vidro se suspendiam dos caixilhos das janelas vazias. A soleira estava entulhada de terra, que se espalhava para o interior. As paredes, empardecidas pelo tempo, pareciam inclinar-se para trás, a favor do vento, como se este ali soprasse sempre na mesma direção. Consegui conter a ansiedade, dirigindo-me de forma hesitante para a ombreira desguarnecida. Devíamos estar tão sozinhas como durante este dia e no dia anterior. A sombra, pronunciada pela entrada escura, atraiu-me para o interior, com a sua sedução a minorar os meus receios. Continuei de ouvidos bem abertos, mas os pés impeliam-me para a frente, em passos leves e seguros. Precipitei-me para a entrada, dirigindo-me rapidamente para um dos lados, de modo a ficar com uma parede nas costas. Foi algo instintivo. Uma consequência dos dias em que Melanie tinha andado a rapinar comida. Fiquei ali, paralisada, inferiorizada pela cegueira, à espera que os olhos se adaptassem. A pequena cabana estava vazia, conforme sabíamos que iria estar. Não havia mais sinais de uso no interior que os que víamos do exterior. No meio da sala, o tampo de uma mesa partida pendia das duas pernas intactas, com uma cadeira de metal ferrugenta ao lado. Através dos grandes buracos da carpete, usada e suja, espreitavam fragmentos do chão em cimento. Ao longo de uma parede, alinhava-se uma pequena cozinha, com uma pia ferrugenta, uma fila de armários, alguns sem porta, e um frigorífico baixo com a porta aberta a revelar o conteúdo bolorento. A armação de um divã, desprovida de quaisquer almofadas, encostava-se à parede mais afastada. Acima do sofá, e apenas um tudo de nada torta, ainda sobrara a gravura impressa de uns cães a jogar póquer. Acolhedor, pensou Melanie, suficientemente aliviada para se prestar a ironias. Está mais bem decorada que o teu apartamento. Eu avançava para a pia. Deves estar a sonhar, disse Melanie com pragmatismo. É claro que seria um desperdício haver água corrente naquele local isolado. As almas cuidavam bem desses pormenores, nunca deixando passar uma anomalia do género. Mesmo assim, girei os manípulos velhos. Um partiu-se na minha mão, todo enferrujado. A seguir passei aos armários, ajoelhando-me sobre a carpeta imunda, espreitando cuidadosamente para o interior. Abri uma porta, inclinando-me para trás, com receio de incomodar algum dos malvados animais do deserto que estivesse no seu habitat. O primeiro encontrava-se vazio e não tinha fundo, deixando ver as ripas de madeira da parede exterior. O seguinte não tinha porta, mas no seu interior havia uma pilha de jornais antigos cobertos de pó. Puxei por um com curiosidade, sacudindo o pó para o chão, ainda mais empoeirado, e vi a data. Dos tempos dos humanos, observei. Não que precisasse de uma data para o saber. Homem mata a neta de 3 anos lançando-lhe fogo, gritava-me a manchete, acompanhada da imagem de uma criança loura de ar angelical. Esta não era a primeira página. O horror, em destaque, não era tão medonho que merecesse uma manchete. Embaixo estava a cara de um homem procurado pelo assassínio da mulher e dos 2 filhos, 2 anos antes da data da edição. A notícia referia que o homem teria sido avistado no México. 2 pessoas mortas e 3 feridas num acidente devido ao excesso de álcool. Uma investigação ao pretenso suicídio de um banqueiro proeminente da região, com base em suspeitas de fraude e de assassínio. Uma confissão abafada, libertando um pedófilo confesso. Cães de estimação encontrados abatidos num contentor de lixo. Encolhi-me, afastando o jornal e devolvendo-o ao armário escuro. Isso eram exceções e não a norma, pensou Melanie serenamente, tentando evitar que o horror da minha reação se imiscuísse nas suas memórias desses anos, dando-lhes um colorido diferente. No entanto, compreendes a razão que nos levou a achar que podíamos fazer melhor. E porque foi possível supormos que talvez vocês não merecessem todas as coisas magníficas deste mundo? A resposta dela foi azeda. Se queriam limpar o planeta, podiam tê-lo feito explodir. Apesar do que sonham os vossos escritores de ficção científica, nós simplesmente não possuímos essa tecnologia. Ela não achou graça à minha piada. Além do mais, acrescentei, isso era um desperdício enorme. Este planeta é deslumbrante. À exceção, é claro, deste deserto indescritível. Foi dessa forma que nos apercebemos que vocês estavam aqui, sabes? Revelou-me ela, voltando a recordar títulos doentios das notícias. Quando os noticiários da noite passaram apenas a transmitir notícias inspiradoras na ótica humana. Quando os pedófilos e os drogados fizeram fila nos hospitais para se entregarem. Quando tudo se metamorfoseou na visão idílica e simplista de uma comunidade rural. Nessa altura vocês abriram o jogo. Que mudança terrível, comentei secamente, virando-me para o armário seguinte. Puxei a porta emperrada e deparei-me com o filão principal. Bolachas! Gritei, agarrando na caixa descolorida e meio esmagada, com bolachas de água e sal. Havia outra atrás, com o aspecto de que alguém lhe teria posto o pé em cima. Pãezinhos doces! Cantarolei com a voz esganiçada. Olha! Exclamou Melanie, dirigindo um dedo mental para 3 garrafas de lexívia cobertas de pó, mesmo ao fundo do armário. Para que queres a lexívia? Perguntei, já a dilacerar a caixa de bolachas. Para atirar aos olhos de alguém? Ou para lhes abrir a cabeça com a garrafa? Para minha delícia, as bolachas, embora reduzidas a migalhas, mantinham-se dentro dos invólucros de plástico. Rasguei um e comecei a sacudi-las para dentro da boca, engolindo-as praticamente sem mastigar. Não conseguia fazê-las chegar ao estômago suficientemente depressa. Abre uma garrafa e cheira, ordenou ela, ignorando o meu comentário. Era assim que o meu pai costumava armazenar água na garagem. Os resíduos da lexívia impedem que germine algo na água. É só um minuto. Acabei com um dos invólucros de migalhas e abri outro. Estas estavam muito bafientas, mas eram um manjar dos deuses em comparação com o sabor que tinha na boca. Depois de terminar a terceira embalagem, senti o sal arder-me nas gretas dos lábios e nos cantos da boca. Retirei uma das garrafas de lexívia, esperando que Melanie estivesse certa. Sentia os braços fracos e sem energia, mal tendo forças para a levantar. Isto preocupava-nos às duas. Até que ponto se tinham deteriorado as nossas condições? Até onde podíamos avançar mais? A tampa da garrafa estava tão apertada que me questionei se não se teria fundido com o gargalo. Por fim, consegui desenroscá-la com os dentes. Aspirei o gargalo com cuidado, pouco interessada em que os vapores da lexívia me fizessem perder os sentidos. O cheiro químico era muito ténue. Aspirei com mais intensidade. Era mesmo água, estagnada, a cheirar a bafio, mas água. Dei um pequeno gole. Não vinha de uma corrente fresca da montanha, mas era fluida. Comecei a beber, sofregamente. Tem calma, recomendou Melanie, e eu tive de concordar. Tínhamos tido sorte em dar com este manancial, mas não fazia sentido desbaratá-lo. Além disso, agora que o ardor do sal tinha serenado, ansiava por algo sólido. Virei-me para a embalagem de pãezinhos doces e devorei 3 bolos amassados que retirei do interior dos invólucros. O último armário estava vazio. Assim que os espasmos de fome se atenuaram ligeiramente, a impaciência de Melanie começou a penetrar os meus pensamentos. Sem que, desta vez, oferecesse resistência, guardei o meu saco na mochila, à pressa, arremessando as garrafas de água vazias para a pia, de modo a arranjar mais espaço. As garrafas de lexívia eram pesadas, mas esse peso era um conforto. Significava que aquela noite não me estenderia de novo no chão do deserto, esfomeada e morta de sede. Com a energia proveniente do açúcar a começar a alastrar-se às veias, avancei a passos largos em direção à tarde luminosa.